sacar o dinheiro pra mim. E aí, Fape, você vê como é que é o dinheiro, né, moleque? É, nem faz de tudo, hein? Olha os bichos aí. Dinheiro pra mim. Só que os moleques do morro tá também no corre aí, já mostra era. Mostra aí, então. Quem vem dos barracos aparenta ser bruto até onde o corpo humano aguenta. Eu vi quatro moleque pardo de Nike Ciclone, que é sujeito homem, aqui no morro não morre de fome. Mas que os revolve só os donos e acha a paz, a liberdade, o sorriso do engraxate. Você te vê os moleque fugir de bicicleta, na fita, na lotérica, em busca das peteca. Mas eu também sonhei com uma bis equipada e pá, mas não dá nada, um rolê na quebrada. Porque professor do crime vem do inferno, inferno e com chifre, já apresenta os calibres e engatilhando o rifle. Ha, abaixa os revólver, Deus livre, nós aqui protege os molequinha e já tá bom pra mim. Eu nem conto com as potocas de Judas pro Calvário. Cuidado que na rua tudo muda, é necessário. Primário que nunca viu o inferno de perto, faz o que quer, ganha boné dos moleque, toma ferro dos gambé. Aí vem o preço, corre, mão de gesso, morre, reza o texto, cobrador não tem dó. Então deixa o cargo pra quem sabe o que faz, Joe. Tacar o dinheiro pra mim, patifaria jamais. Yeah. Tacar o dinheiro pra mim, só. Só quero a minha cota. Tacar o dinheiro pra mim, já era. Só quero a minha cota. Tacar o dinheiro pra mim, tudo em cima então. Só quero a minha cota. Tacar o dinheiro pra mim, tudo que der. Só quero a minha cota. Tacar o dinheiro pra mim. E aí, filho, eu tô falando pra você, mano. É, moleque, pelo dinheiro nós se dá mal. Mas o dinheiro se dá bem, doidão. Dando que ideia, só quero a minha cota, mano. Salve. Cola aí, molequinho, pra nós viver na moral, tu tem que tá certinho. Que de longe nós conhece o gingadão do pivete. Dá um dois só de leve, bermudão taquetel, os braços vai no céu. Desacredita no que vem, entra minha cota que eu tô sem. Tipo, daquele jeito louco, com dinheiro o mundo é nosso, eu digo. Nem que seja só por uma noite, que do real eu quero a fonte. Arranja desse pra mim e bota logo nos falantes Rudinez e relembrar outros tempos e muito eu pude curtir. Lembro dos corres papelão, pra poder dançar no chão, né? Pra tocar não, Joe. O tempo passa, o mundo roda, não demora, pia por aqui. Tá pela ordem, mas ainda não tô bem, desde sexta tribulei. Eu sei. Castela a lupa do molequinho, dá o perdido daquela. Passa o pano e bem-vindo, novinho. Esparra, não vamos aí. Moleque doido, ativo 12, a coisa que rende a boa. Mas descuidou, vacilou, os crocodilo catou. Tacar o dinheiro pra mim, só. Só quero a minha cota. Tacar o dinheiro pra mim, já era. Só quero a minha cota. Tacar o dinheiro pra mim, tudo em cima então. Só quero a minha cota. Tacar o dinheiro pra mim, tudo que der. Só quero a minha cota. Tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim. Tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim, tacar o dinheiro pra mim.